Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Fala aí, T-Pain, o que você gosta? Eu gosto de jogos! Haha, boa! Começando mais uma vez aqui na nossa quarta edição. Ô louco, meu, do Teatro Fênix em São Paulo. Ah, isso aí, a gente conseguiu começar a nossa quarta edição. Quem duvidou que a gente ia conseguir fazer, tá aí. Cala a boca. Meu Deus. Apenas uma hora de atraso. Pera aí, eu tô confuso, começou. Começou. Sempre começa do nada, relaxa. A gente tá aqui na nossa quarta edição. Pra quem tá ouvindo a música e já conheceu e não é noob, já sabe que a gente vai falar de Street Fire! E nós temos um convidado muito especial aqui, Comandante Cobra. Boa noite, meninas. Pronto. Tô pra pronto. Falar de Street Fire! Mais ou menos. O assunto não empolga. A gente tem aqui o Mestre Splinter, que tá sempre com a gente. E o Lapso, que tocou foda-se, não é mais convidado. Já é de casa, fez o nosso podcast, seu banheiro. É, já mijo na água, não, mas tomo mais cuidado pra não fazer barulho no banheiro. Vamos aí. Boa. Cara, impossível não fazer esse especial Street Fighter no nosso podcast comemorativo de lançamento do nosso site. www.baixofrentesoco.com finalmente saiu. A gente tentou... Calma, fala devagar, que as pessoas têm que ouvir direito. Repete aí. Qual o endereço? www.baixofrentesoco.com calma, fala direito, essa letra, ela é difícil, mas você consegue, fala devagarzinho. www.baixofrentesoco.com Não tem BR, pô! www.baixofrentesoco.com é o nosso site. Agora lá vocês podem ver suas notícias favoritas de jogos, ver reviews, previews, podem ler nossos artigos, o que a gente pensa, o que a gente quer falar, o que a gente quer que vocês escutem, e também podem acompanhar o nosso podcast. Vocês não precisam mais daquele link pobre, vocês podem até assinar no iTunes, moleque! Não precisa mais clicar no link do MSN. Não precisa mais. Aproveitando então que a gente tem um site, motivo pelo qual vocês podem mandar um e-mail e dizer o que vocês querem ver no site, que tipo de artigo, que conteúdo vocês querem ver no site. Qual é o e-mail aí pra galera? Cara, agora a gente tem um e-mail contato@baixofrentesoco.com se você quiser falar com a gente sobre qualquer coisa, mas se você quiser falar sobre o nosso podcast é eugostojogos@baixofrentesoco.com. Pode mandar, a gente vai receber e vai ler no ar. E qual é o Twitter? twitter.com/baixofrentesoco, como não podia deixar de ser. Que foi, pô, vai ser, né? Torcendo. Cara, essa semana é a segunda semana que a gente recebe e-mail de verdade, cara. Na verdade, o e-mail que acabou de chegar tem, sei lá, meia hora, mas foi muito bom ter chegado a tempo do podcast. Muito bom que a gente aqui pode ler o seu e-mail, tamo feliz e a gente não precisa inventar. A dona Matilde vai poder esperar pra semana que vem pra falar mais alguma coisa. Cara, quem mandou e-mail aqui foi o Dead Killer, que se auto-intitula o verdadeiro e único matador morto de CS. Que? É, exatamente. Ele é o... Cara, ele tem um nickname CS. Ele já é maneiro. Tá valendo. Tudo bem, tá true. Se você vai mandar um e-mail pra gente, tem que ter nickname de CS. E não quero saber. Nome de verdade, fora daqui. Ele disse no e-mail, quanta discussão do melhor console que vocês falaram no último podcast? No penúltimo, né? Atrasado... Vocês esqueceram de levantar muitos pontos em relação aos PCs. Olha o fanboy aí de PC. Ele diz aqui que a primeira maior falha do PC, pra ele, é a ausência de jogos exclusivos. Ele falou que a gente não comentou isso, mas eu acho que a gente comentou, não comentou? O Battlefield, o Bad Company e o Red Dead Redemption, eles estão recebendo update só nos consoles, eles não estão recebendo no PC. Red Dead Redemption não tem nem como receber update no PC, ele não tem pra PC. Eles cancelaram, né? É just like that. Cara, mas isso é muito importante porque os jogos exclusivos de PC são outras abordagens. A gente tem mais MMORPGs exclusivos pro PC, a gente tem mais jogos de tiro como Counter-Strike, como Half-Life. A gente tem a série principal de The Sims, que por mais que existem vários spin-offs zoados de The Sims pra consoles, né? Nenhum deles é igual ao do computador. São todos uma parada nada a ver. Ah, e tem os jogos de RTS, de estratégia também. Fica muito difícil jogar sem o mouse. Já foram as tentativas da Blizzard e outras companhias de lançar RTS, Diablo, adjacentes pra videogame e desistiram, porque não dá certo. Ah. Aliás, tem uma matéria muito interessante, um artigo no site falando sobre isso, né? Sobre a importância do mouse e teclado para alguns tipos de jogos. Eu acho muito interessante a galera conferir lá, agora que tem o endereço do site. Repetindo, www.baixofrentesoco.com. Lá, procurem lá os artigos, que vocês vão ler muito. A gente coloca o link no post do podcast. Isso é bem lembrado. Tudo que a gente falar aqui, a gente vai tentar botar um link no post do podcast para vocês poderem depois voltar lá, dar uma estudada melhor na Transmedia Storytelling que a gente vai fazer. Aqui. Bem, continuando aqui, ele fala também que nem sempre o jogo pra PC sai tão depois, como a gente falou. Ele diz que o delay tá cada vez menor. Não sei, vocês acham que é isso? O problema do jogo pro PC é que você fica esperando até que decide cancelar. Cara, o último jogo que eu esperei lançar pra PC foi Street Fighter 4, porque eu não tenho PS3 nem Xbox e eu queria jogar, só que eu só poderia jogar pra PC. Demorou papo de 6 meses, eu acho, depois de ter saído pros consoles pra sair pro PC. E mesmo assim eu ainda achei a versão do PC inferior do console. Quando o jogo é orientado pro console, cara, eu acho que, na maioria das vezes, ele é melhor no console. Ele tem seu planejamento feito pra ser jogado ali. Não no computador. Tem que ser feito muitas mudanças, desde o desenvolvimento dele, da arquitetura do jogo, até os controles, pra você jogar no teclado ou comprar um joystick, que mesmo assim provavelmente não vai ser igual ao do PlayStation ou do Xbox. Jogo de luta no computador é horrível. Quem gosta? Tem controle. Eu passei metade da minha vida, da minha adolescência, jogando jogo de luta no computador, nos emuladores. Não façam isso porque é legal. Mas eu fiz, entendeu? Se você tem o jogo, é legal. Não, eu não tinha The King of, eu não tinha The King of Fighters 98 pra, pra Neo Geo. Eu não tinha. A verdade, Lápis, é que se você não jogou King of Fighters nos fliperamas de São Gonçalo, você realmente não jogou o jogo. Não, eu joguei. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É, vocês não sabem de nada, cara. Fliperama é Caxias, cara. Fliperama é rodoviária pra baixo. Rodoviária, o Toca Diversões que fica aqui na rodoviária de Caxias e é o último fliperama do Rio de Janeiro, cara. A lendária só tem Caxias, São Gonçalo e Bangu agora, cara. E olha, eu vou avisar uma parada, cara. São Gonçalo tem um trem que pega a cidade inteira, então em teoria a cidade é uma rodoviária gigante. Ah, também tem isso. Também tem isso. Colocado. Se tem um trem, cara, seria uma ferroviária gigante, mas beleza. Tem mais uma coisa que o Dead Killer fala, que eu acho muito legal, tipo, botar aqui no ar, porque é um elogio. Ele falou que o podcast Eu Gosto de Jogos já virou linha a diversão na viagem dele, seja de carro, seja de ônibus. Pô, valeu pela força aí, Dead Killer. A galera pode mandar elogio também, não adianta só mandar crítica. Cara, um bom elogio é sempre bem-vindo. Só não elogia demais, senão a gente fica com vergonha. É, e aproveitando que ele ouve durante a viagem, gostaria também de ser o tráfego do Rio de Janeiro, né? Pô, tá sempre congestionado, permitindo que as pessoas passem 1h30 no carro ouvindo podcast. O podcast isso... não é longo. Porra, se você mora em São Paulo, cara, isso devia estar na sua rotina do dia já. Tu passa 90% do dia no engarrafamento? Porra, escuta, Eu Gosto de Jogos. Você fica sacaneando, aí depois eu mandar um e-mail falando que você passa metade do seu dia fugindo de bala perdida, você não vai gostar. Mas é verdade? Daqui a pouco aqui no Rio de Janeiro eu vou estar andando de óculos escuros sobretudo. Que isso, cobra, cara? Matrix. Ah, Matrix. Então ele defendeu também aqui que o filme Resident Evil 1 é maneiro. Então eu vou parar a leitura de e-mail dele por aqui. Muita gente defendeu que o podcast Metal Gear não tava grande, não. Dessa vez as pessoas vieram falar que ele estava no tamanho ideal. 17 centímetros. 17 centímetros é o tamanho ideal. Pô, não dá pra falar menos de Metal Gear, né, cara? A gente tentou fazer uma redução ali no podcast de Pokémon, até deu pra fazer. Quando o jogo é muito sinistro, a gente não tem como falar menos, né, cara? É porque Pokémon é portátil, dá pra ficar menor, entendeu? É japonês, hein? É por isso que é menorzinho, hein? Ai, ai. Cara, não dá pra agradar todo mundo. Então, quando der, a gente encurta. Quando não der, escuta no carro, no ônibus, na aula de cálculo, durante sexo. Isso. Pensa só, pensa positivo. Ainda bem que você tem a versão com corte. É, quando sair a versão do diretor, cara, aí você vai ver. Quando sair a versão do diretor, aí vai mostrar o ninja inimigo falando assim: repete, repete, Mestre Splinter. Porra, corta tudo. Bem, vamos à notícia dessa semana aqui. A gente vai tentar fazer um apanhado das notícias que a gente fala no nosso grande site www.baixofreiosoco.com. Uma notícia que eu achei muito maneira é a do Batman Arkham City. Ele foi revelado, né? Quem não esperava que fosse ter o 2, tá aí. Vai ter o 2, o nome é Arkham City. E quem gostou do primeiro, com certeza deve gostar do segundo. Podendo mudar o roteiro, é melhor bastante. O que você não gostou do primeiro, cara? Cara, o primeiro sem jogo spoiler. Tem dois problemas muito sérios. Um é um spoiler imenso, então eu já vi que não posso falar. Ó, deixa eu só comentar uma coisa aqui. Eu tô definindo aqui que se você escuta Eu Gosto de Jogos e o nosso assunto tem mais de 5 anos, a gente não vai tratar como spoiler. Se tem mais de 5 anos, não é spoiler, é você que dá mole. Eu isso. Gostei. Então, deixarei quieto. Mas que um dos grandes problemas do jogo é que você passa o jogo todo em Detective Mode, cara. E você não vê o cenário. O cenário que é perfeito pra caramba, você fica viciado naquele negocinho que já todas as respostas. Isso é uma falha séria. Como assim? É tipo um modo em que você entra e consegue visualizar as pegadas, o cheiro, cara, das coisas? Cheiro, pegada, pensamento, dica. Cara, você é um sabe... modo, é um modo de jogo em que o Batman vira o Demolidor. Aí você acaba, tipo, entrando nesse modo toda hora. Cara, você simplesmente não sai, ponto. Nem nas horas de sediário. E eu acho que o jogo vai se passar com o quê? Com Gotham sendo isso. Overrun, os caras tentando geral em Gotham. Entendi. Geral, Batman. Bom, mas tem geral. Nesse jogo vai ter a Mulher-Gato, Coringa, Pinguim. Já confirmaram o Mr. Freeze, já confirmaram a Talia al Ghul, porque ela tá na capa do jogo, não é? Mr. Freeze, porque, cara, Senhor Frio é sacanagem. Ah, porque Mr. Freeze é um nome que você ouve Pedro, o cara desse, né? Ei, Victor Freeze falou. É muito melhor do que Senhor Frio, cara. Outra notícia que eu acho interessante falar é que saiu o trailer de Legends and Killers, que é a expansão do Red Dead Redemption, né, cara? Lápis, você jogou Red Dead Redemption? Joguei. Um jogo foda? É um dos melhores jogos da história. É um jogo muito bom. Todos deviam jogar. Eu não sei quanto, se vocês sabem, mas Red Dead Redemption é um jogo da Rockstar Games, que segue uma política de GTA style, só que ele é mais orientado pro Velho Oeste. Sim, é o jogo de mundo aberto da Rockstar, né, seguindo os mods aí do GTA, dessa vez ambientado no Velho Oeste. Você joga com o John Marston, que é um cara que já derramou muito sangue na vida, e agora tá aqui indo pra tentar derramar sangue pela última vez e poder viver em paz. É uma jogada que deu bastante certo, o jogo foi muito esperado nesse ano, e tanto deu certo que agora estão lançando uma expansão. A expansão você pode baixar na loja PSN ou na Xbox Live. Teve muita coisa maneira nessa expansão aí? Nessa expansão aí, tem os novos modos online. A expansão é ele na paz, matando gente, né? Sim, sempre. Nessa expansão, nos modos online, você consegue jogar com os jogadores, com os personagens do Red Dead Revolver. Red Dead Revolver, irado. É um jogo de 2004, de PlayStation 2. E no modo offline, talvez a principal novidade seja que agora você tem no arsenal de armas a machadinha Tomahawk pra dar headshot Counter-Strike no Oeste. Aquela machadinha estilo índio norte-americano? Sim, sim. Jogar esse jogo, hein? Red Dead Revolver não era um que você tinha ou comandante cobra? Exatamente o que eu tinha pela Capcom, mas comprado pelo Rocksteady. Sim. Rocksteady? Rockstar. Star. Rockstar. Star. bem. Só pra fechar aqui nossa quadra de notícias, eu vou falar aqui sobre o Call of Duty, o Call of Duty Black Ops, o próximo grande jogo da Activision que ela tá lançando aí em parceria com a Blizzard. A gente pode ver que a Blizzard passou por uma pequena turbulência ali com uma decepção no StarCraft 2, mas que eu acho que não foi nada demais, ela tá investindo pesado nesse novo projeto do Call of Duty. Qual foi a decepção no StarCraft 2? Não vendeu? Na verdade foi um contratempo aí que gerou-se muita expectativa no lançamento do StarCraft 2 e todo mundo esperava que na projeção trimestral de ganhos de receita da Blizzard fosse um número exorbitante. Não foi tanto quanto esperavam. Aí os investidores, oh my god, entraram num momento ruim. Vendas de ações caíram um pouquinho, mas tipo, nada que o Call of Duty e a expansão do WoW não possam recuperar. Então os acionistas entraram na vibe da galera, ficou 12 anos... sonhando com esse jogo, né? Exatamente. Acharam que ia mudar o mundo agora. Acharam que iam render uns 12 bilhões na primeira semana, como rendeu acabaram só as, tipo acabaram 10. Acabou as guerras, acabou a fome no mundo, o StarCraft 2 foi lançado e não foi nada disso. Mas esse não é o foco, a notícia é que Call of Duty Black Ops vai ser lançado agora, dia 9 de novembro. Pra vocês terem uma ideia, é o maior lançamento de título da história da Activision Blizzard, ou seja... Nos últimos 31 anos que existia Activision ou Blizzard, nunca se gastou tanto dinheiro por causa do lançamento de um jogo. Pô, eles botaram um trailer muito maneiro no site deles ali. Pode ver, qualquer um fica empolgado com esse troço. É tiro pra tudo que é lado, pô. Pô, e a musiquinha do Eminem tocando, muito maneira também. O vídeo também tá no nosso site. Eles estão prometendo revolucionar a experiência multiplayer nos jogos. Estão dizendo que vão vir com um conceito novo. Não consegui ver muitos detalhes sobre isso. Eu acho que eles estão guardando muita coisa pro lançamento. Mas eles estão prometendo um grande foco no multiplayer. Já adiantaram que as campanhas vão ter modo co-op. Eu tô muito esperançoso pra sair desse mato, sair com ele. Mas não sei do que eles estão querendo dizer com isso, não. Estão dizendo que it's the ultimate multiplayer experience. O que eu sei sobre o Black Ops até então é que ele já quebrou todos os recordes de Call of Duty pra empresa até então. De pré-venda. De pré-venda? De pré-venda. Bizarro. Bom, e a Blizzard não dá ponto sem nó. O motivo por ela estar gastando todo esse dinheiro nesse lançamento é que ele acontece exatamente um mês e dois dias depois do lançamento do Medal of Honor. O Medal of Honor que vai ser relançado, vai ter um revamp pela Electronic Arts, que tá botando muita fé e botando também muito dinheiro lá por parte dela nesse lançamento, e vai ser uma grande batalha aí na indústria do wargame. Hoje a gente vai falar pra comemoração do Baixo Frente Soco. O que Baixo Frente Soco lembra? Mortal Kombat. Vai se fuder. Lembra Mortal Kombat, que é o comando do... Doce traseiro. É Hadouken, meu irmão. O comando não, da magia. Não, baixo diagonal. Doce traseiro. Cara, Baixo Frente Soco é tudo. Tudo que você faz na sua vida, você faz com Baixo Frente Soco. É a grande fórmula, cara. Exatamente. Todo mundo sabe que o Sub-Zero mandava Hadouken pra frente, moleque. Aí ele congelava o cara. Cara, Street Fighter foi um dos maiores jogos de todos os tempos. Na minha opinião, o melhor jogo de luta, a melhor série de jogos de luta de todos os tempos. Cara, o nego pode falar Mortal Kombat é muito bom, pode chegar aquela galera fanboy e falar King of Fighters é a melhor coisa do mundo. Não é, cara. Eu jogo Street Fighter desde que eu me entendo por gente, o primeiro jogo de luta, e provavelmente o jogo de luta que eu mais gastei tempo na minha vida, leva Street Fighter no nome. O primeiro jogo de luta que eu joguei na minha vida se chamava Karate, e era do Nintendinho, na verdade, do meu Phantom System, que é o mesmo jogo, aliás, que Frank Dukes desafia o Steve Jackson no grande filme O Grande Dragão Branco. Caraca! Exatamente. Você pisou no território de Deus, meu amigo. Seu Deus é o Van Damme? Não, porra, é o Grande Dragão Branco. Ah, tá. Pelo muito amor. Boa resposta. Muito. Mas o seu Deus dá espacate no chão, né? Pô, meu Deus ganhou do Chong Li. Ponto final. Música. Cara, Street Fighter começou toda essa ideia de jogar fliperama e aturar os pivetes da rodoviária, né, cara? Street Fighter era o jogo que as pessoas mais davam palpite. Você ficava jogando, começava a juntar aquela galera pra ver. Só tinha um tipo de jogo que competia com galera juntando pra ver Street Fighter. Era jogo de tiro. House of the Dead, nego, fazia fila pra assistir você jogando, assim como Street Fighter. Não. Mas tem... Isso aí, House of the Dead já foram anos depois, né? Que parada irada era quando alguém fazia filinha no fliperama, cara. O cara pegava uma ficha, botava, aí aparecia um cara do lado dele e falava: posso botar contra? Aí o cara só olhava de lado assim e falava: pode, bota aí. Aí o cara botava e era surrado. Aí vinha outro e outro e outro, na fila o cara unava todo mundo. No final tava todo mundo torcendo ali, galera comprando ficha só pra tentar ganhar do cara. É, lá no Japão acontecia isso na rodoviária de Tóquio. Esse cara que fazia fila se chamava Daigo Umehara, hoje ele é campeão mundial. Tá aí, cara, o cara viu jogos e diversão é a parada, eu vou viver disso. Tá bem. Eu lembro que antes de virar Mesh Splinter, quando eu ainda era um projetinho de rato, eu ficava meio traumatizado, ainda não era fodão como eu sou hoje, então eu chegava e comprava aquela fichinha com aqueles últimos centavos que você achava no bolso. Aí você olhava pra máquina do fliperama e tinha lá um maluco sem fazer nada, o cara tava lá just chilling. Aí você chegava, beleza, vou jogar esse jogo, dá licença? Dá, beleza. Aí o cara dava licença. Quando isso. Você botava a fichinha, o maluco tirava uma fichinha do bolso e botava no segundo player. Here comes a new challenger! Eu não acredito que esse maluco fez isso. Aí o maluco chegava e destruía. Primeiro que o maluco chegava, fazia uma sequência sinistra ali e já escolheu o secretão. O personagem secreto na tua cara. Aí o maluco mandava o Hadouken do joelho do Zangief. Especial de 3 barras, quando nem existia isso ainda. E aí você, caralho, minha ficha. Depois que te ganhava, às vezes, tipo, cagava pro jogo, perdia de sacanagem, parava e ficava sentado de novo do lado do flipper esperando o próximo otário. Cara, é um prazer muito escroto. Comigo era pior, cara. Comigo era pior. Eu jogava com os caras mais velhos e magros, que vão na favela. Eu era um moleque gordo na época, fraco. Eu ganhava eles no jogo e depois eles me ganhavam na vida real. Porque eles ficavam... a minha vida virava Final Fight, cara. Ainda bem que não é Mortal Kombat, né? Ainda bem que você não levou Fatality. Exatamente, tudo sobre Fatality. Cara, mas tudo começou com a Capcom, né? É uma das maiores empresas que lançaram melhores games na vida dela. Falando sério, se alguém discorda de mim, fala agora ou cala pra sempre. Porra, Mega Man, Resident Evil, Street Fighter, Capitão Comando, só jogaço. Muito foda. A Capcom foi fundada em 78, lá em Osaka, que era o bairro dos... É soft house, era, a galera tava toda lá. Konami era o Vale do Silício dos Games, era o Vale, né? Do Silício dos Games. A Konami tava lá já há 10 anos. Tem a que ser no Japão, né? Lá. Japão, a passárgada dos gamers. Porra. A SNK seria fundada lá no ano seguinte. Mas os caras não eram do ramo de videogames no começo. Eles mexiam com coisinhas eletrônicas assim, mas não eram videogames exatamente. Eles foram começar a mexer com videogames de alguns anos depois, já lá pra 83, quando eles começaram a lançar os primeiros jogos deles. Porra, sabe como é que era o nome da Capcom? Capsule Computers. Fato. Porra, sabe o que se originou depois, né? Porque tudo deriva de jogos. Ah, sim. O coração Capsule totalmente, cara. Dragon Ball Z derivou de Capcom, que derivou de jogos e diversão, pô. Sim. No final tudo dá em jogos, isso é um fato. Eu diria que vocês estão esquecendo de um cara muito importante aí que tem tudo a ver com Street Fighter. Com certeza. Não, nem a... Raul Julia. Fantâmico. Mas esse já foi lembrado, não? Não. Yoshinori Ono, cara. Quem é esse cara? O cara que criou os jogos de Street Fighter, cara. Esse cara é bom. Esse cara pensou na melhor história de jogos do mundo, né, cara? Olha, a história do Street Fighter é uma coisa muito mais complexa. Ela está ali de onde os olhos podem ver, cara. É tipo Transformers. Cara, como? Claro que não. Você tá falando muita besteira, moleque. Street Fighter 2, você começava o jogo. Olha, deixa eu te contar a história do Street Fighter 2. Você entrava, botava o cartucho no seu videogame, dava start. Aí apareciam dois malucos caindo na porrada na rua. Essa era a abertura. Aí um socava a cara do outro, a câmera subia. E no final de um prédio que devia ter 1.002 andares, aparecia Street Fighter 2. Quando você entrava no jogo, você escolhia uma pessoa e começava a porradaria. Quando você matava todo mundo do jogo, até o chefão, que eu não fazia ideia porque ele era o chefão, aparecia o final do jogo. Mas é isso mesmo, tem o final do jogo sem ter o início. Você só vê o final. Cara, é aí que eu digo que você é enganado. Tem uma parada. Você lembra do estágio do Dalsim? Claro que eu lembro. Você lembra dos elefantinhos do estágio do Dalsim, né, cara? Aham. Uhum. Você sabia, cara, que de acordo com o cânone, o segundo elefante da direita, ele é o animal de estimação do Dalsim? Claro que não, moleque. De onde você tirou isso? Dizer mais do que isso, cara. De acordo com o cânone, o Balrog matou aquele bicho testando o soco. E é por isso que eles são inimigos desde então, cara. Cara, você sabia disso? O nome disso são Lendas da Rodoviária. Quem é Dalcinho? É uma Macumba? Cara, que eu chamo de macaco. Sabe quando você tá na rodoviária jogando Street Fighter? Aí chega um pivete do teu lado e fala assim: aí, tá ligado aquele elefante ali do Macumba? O Balrog matou ele dando um socão. Olha pra ele e fala: sai daqui, moleque. Não vou te dar uma ficha, não. É, um moleque desse na rodoviária morre, né, cara? Porque é o tipo um molequinho metido a CDF que quer falar que sabe a porra toda do jogo e começa a falar merda, né, cara? Aí vão encontrar os amigos do Ilaps quando ele é menor e vão mandar um fatality pro moleque. Vão mandar um fatality, Rodoviária, cara, ele sente o cheiro do meu medo, cara. Ele sabe de nada. Porque aqui em Caxias e na Central você sente o cheiro do mijo só na rodoviária. Isso é cheiro de medo. É, ou isso. Já dizia o Otacon, né, cara? Com, pô. Olha só, o pivete da rodoviária era o cara que fazia de tudo pra ganhar uma ficha do cara que tava jogando. Fala a verdade. Ele falava assim: Tu não sabe jogar não, deixa que eu dou o secretão do Akuma. Sai daí. Ele fala: não, moleque, vaza aí. Se eu deixar, eu faço secretão, hein, tu tá mandando mal. Aí ele te empurra, aí ele começa a te empurrar. Aí você fala: sai daqui, moleque, caraca. Aí ele fala: pô, então me dá uma ficha aí pra poder te mostrar. Teve os primeiros jogos de luta lá, e aí depois a Konami lançou o prêmio de luta que é mais nos modos que a gente conhece mesmo, que é o Kung Fu, de 85, acho. E lá já tem os personagenzinhos diferentinhos, o carinha que luta Kung Fu, o outro que luta com espadinha, essas coisas todas assim. E aí a Capcom, que tinha acabado de roubar um dos designers da Konami, o Okamoto, falou: vamos fazer o nosso. Não foi nem roubar. O cara chegou na Konami falando pra ele: faz um jogo de, sei lá, beisebol. Aí ele fez um jogo de kart. Aí falou: meu irmão, vai daqui. O Okamoto. Ele era o 01. Pediu pra sair e foi pra lá na Capcom. Ele foi saído. Ele foi. Saíram ele da Capcom. Da Capcom não, da Konami. Aí ele foi pra Capcom. Ele foi pra cá. E aí os caras falaram: não, mas e aí, como é que vai ser o jogo? Qual vai ser o nome? Bota o nome daquele filme do Sonny Chiba, Street Fighter. Vocês já viram aquele filme do Tarantino, O Amor a Queima-Roupa? É o True Romance. Tem uma cena que o cara tá convidando a mulher pra ir no cinema e fala: vamos no cinema ver um filme. Que filme? Pô, era triplo do Sonny Chiba, Street Fighter, Retorno do Street Fighter e A Vingança do Street Fighter. É, foi esse filme aí que eles usaram pra colocar o nome do jogo. É filme japonês, né, cara? Os caras dando porrada infinitamente e sem história. Se basearam tipo até nisso. Jogo. Mas... Se basearam muito no jogo. Aí tinha um mangá também, que depois virou anime, como tudo lá, tipo o outro de ali no metrô, é o Karate Baka Ichidai. Qual era a história? Era um cara, com seu kimono branco, que rodava o mundo em busca do mais forte, em estilos diferentes, e tentava sempre derrotar os caras pra testar suas habilidades. Caraca. O chefão desse o chefão do anime, cara, era o lutador de Muay Thai. Era o Muay Thai na Tailândia. Rechear esse jogo aí, vamos botar cara, copia os personagens do Kung Fu da Konami que tá bom, aí botaram o Ninja, o carinha que luta com Tompa, saíram com os personagens todos e entupiram lá e falaram: ah, tá aí o jogo. A diferença é que os personagens do Street Fighter eram extremamente mais carismáticos, né, galera? E você tinha modo versus, que você jogava com outro personagem que era o cara louro de kimono vermelho e americano, completamente diferente. E os golpes especiais, né, cara? Os jogos até então não tinham baixo frente de soco, não tinham Hadouken, Shoryuken e o ataque das corujas. É, vocês não mandavam magia. Cara, Street Fighter 1, quase ninguém jogou. A galera só foi jogar. Tipo, aqui no Brasil, ninguém jogou. Aqui no Brasil não chegou. Aqui, se você jogou, você só jogou depois de velho, jogando no emulador. Emulador ou videogame. A questão também é que a máquina, a capa no Japão, no Street Fighter 1, não tinha botão. Sabe essas almofadas que tem em fliperama de shopping até hoje, que você dá soco e ele mede a força do soco? Tá de sacanagem. Eram duas almofadas dessas, uma pra soco e uma pra chute. Caraca! Eram três intensidades, era o fraco, o médio e o forte, cara. Sério mesmo? É sério, cara. Não, você não tá entendendo, o cara devia pensar assim: tem três intensidades, é o soco forte, o soco muito forte e a voadora. Exatamente, era só voadora satânica naquele negócio. Aí as cabines de Street Fighter viviam em manutenção e eles eventualmente trocaram lá as almofadas pelos botões. Peraí, você nunca pegou, você chegou e tava vendo um cara, um noob, jogando Street Fighter. Aí você vira pra ele com a sua ficha assim e fala: posso botar contra? O cara: pode, pode. E sorri. Quando tu bota, tu aperta start, aí tu já vê que ele não tá funcionando direito. Putz! Aí, parceiro, essa alavanca aí não tá pulando direito, não. Aí já era. Aí o sucesso no Japão foi um sucesso legal. Só que nos Estados Unidos, meu amigo, eu fico maluco com a porra dos jogos. Street Fighter 1? Street Fighter 1. Cara, pra mim isso foi uma coisa mega do gueto, assim. Não, você jogava no Bronx isso. É, naquela época tudo devia ser do gueto, né, cara? Mas era do mercado, né? Então, pras proporções do mercado na época, um sucesso maneiro. A Capcom americana chegou, ligou pra japonesa e falou: Konnichiwa, Kushiro Kuroda, Street Fighter 2, Kurashiwa Kurasai! Fala, meu irmão, vai ter que ter essa parada. Só que qual o problema? Os outros dois caras que estavam com o Okamoto na produção do Street Fighter 1, o Nishiyama e o Matsumoto, foram dois traíras. Depois, um SNK ligou pra eles e falou: aí, chega aqui que eu tenho uma proposta irrecusável. Os caras correram e foram fazer Fatal Fury. Caraca, tá de sacanagem. Sério, aí o que aconteceu? A galera lá da Capcom desorientada, porque a equipe tava rachada. Aí eles: não, vamos tocar a bola pra frente, vamos continuar fazendo o jogo. Aí a primeira porcaria que saiu foi o Street Fighter 2010, The Final Fight. Que isso, isso é muito bom, né? É um jogo passado no nosso ano, 2010, né? Muito atual, portanto. Você imagina o que é, né? Estrelado pelo Ken, biônico. E é um jogo de é um beat'em up em plataforma. Mas a pressão continuou, né? E jogaram lá a na mão do Okamoto e falaram: meu irmão, faz outro. Falou: beleza, então, vamos fazer. Como é que a gente começa? Beleza, então bota um maluco russo de bigode e só de sunga. E foram fazendo os personagens. Russo não. Soviético. Peraí, deixa eu ver se você é pro. Qual é o nome que você conheceu ele? Quem? Zangief? Zangief, pelo amor de Deus, quem fala Zangief? Zangief, né, cara? Quem Zangief, fala Zangief, Zangief, Zangief, vai embora, vaza daqui. Quem fala Zangief, fala Gaio, cara. Quem fala Gaio tem respeito. Pelo amor de Deus, né? Gimme é Zangief. Gimme Zangief. Mr. Bison. E aí foi o impacto, cara. Você agora não podia jogar só com o Ryu. Você podia jogar com 8 cabeças diferentes do outro. Tirando o Ryu e Ken, que era a mesma coisa. Tinha até uma mulher, cara. Tinha uma mulher, cara. Tinha Chun-Li, uma mulher que dava porrada, cara. A mulher galera... que dava porrada? Não, mas vem cá, deixa eu te contar um negócio. Sabe que a história de Street Fighter, né? Sempre foi aquela coisa assim: começou meia bunda, a galera foi escrevendo do fim, depois pro começo, amarraram os barbantes por aqui, e toda hora você escuta uma coisa nova da história, né? Você tá ligado? Tipo elefantinho do Dolphin. Tipo elefantinho do Dolphin. Porra, mas você sabe qual é a história da cicatriz do Sagat? Sim, ele tomou um Shunryuki na cara e ficou daquele jeito. Essa era que eu sabia. Até o Comandante Cobra me contar uma outra. Eu sou um poço de cultura, sério mesmo. Somos mas todos, não... né, cara? O Fridute é o Kiara. Pois é, cara, todo mundo se lembra daquela sequência clássica do filme clássico de Street Fighter, onde o Ryu luta com o Sagat na relva e manda o Shoryuken. Mas todo mundo sabe que essa história é opcional. A verdadeira história é que o Sagat é o herói do jogo e o Ryu é o vilão. Por quê? No Street Fighter 1, aquele que só tem o Ryu, que o Ken é o dele. Ken é Player 2, eu acho o nome dele. Não, é Ken mesmo. Naquele jogo, no final, eles lutam. E o Sagat, ele vence o Ryu. Acontece, o Sagat chega, então, quando ele vence o Ryu, e fala: pô, cara, te venci. Valeu, então, boa luta. O Ryu, imaturo, fica puto. O Sagat tava no chão. E o Sagat estende a mão, assim, tipo... É, ele estende, tipo, pô, na brodagem. E o Sagat fala: pô, boa luta. O Ryu, então, é dominado por aquela força sinistra que foi inventada depois, né? O Masatsu no Hado é aquela coisa que também foi um barbantezinho costurado ali depois. Barbantezinho costurado por toda a mídia japonesa. Foi Naruto, foi Tekken, foi a porra toda, mas tudo bem. Então, ele vai e manda o Shuriken no Sagat, derrotando o Sagat. E o Sagat, justificadamente, fica puto, não é, porra? O cara foi, porra, good manner, e o cara... Chegou em casa e falou: o quê, né, pô? Agora não sou só caolho, não. Agora eu também tenho uma puta numa cicatriz no tórax. Aliás, esse caolho, cara, não fazia sentido. Mais uma vez, eles cagaram pra história e botaram: o cara é caolho. Por quê? Porque ele é vilão, porra. Ele tem que usar um tapa-olho. Ah. Ele é um cara do mal. Aí depois... Fala aí. Não, cara, pior que ele é caolho, dependendo do lado que você tá, né, cara? Depois eles justificaram. Depois eles justificaram, exatamente. Eles botaram um personagem que só veio lá no futuro, no Street Fighter Alpha, que era o Dan... Que era um personagem completamente rip-off, sacaneado, de King of Fighters. Que eles falaram: ah, não, o pai do Dan tirou o olho dele. Hã? É, isso mesmo. Mas tu sabe a origem do Dan, né, cara? Tipo, o pai do Dan era O pai do Dan, a primeira aparição dele foi como um artwork do Sagat destruindo o maluco de ponytail do Steve Seagal. Por causa do personagem, aquele dia lá da série do King of Fighters. Pra quem não entende, King of Fighters Robert. Foi o maior rival de rodoviária e fliperama do Street Fighter. O único jogo de fliperama que conseguiu se equiparar com o Street Fighter, né, foi King of Fighters, né? O que aconteceu? Quando o pessoal começou a se perguntar, porra, quem é esse cara aí que o Sagat matou? Aí a Capcom teve que se virar, né? E se virou. Inventou então o pai do Dan. Quando lançou o jogo depois, inventou o Dan. Cara, é muito bom, né? Porque o Dan foi um personagem completamente criado pra sacanear o King of Fighters, né? É, tem uns artigos do Street Fighter onde o Dan vence, e o que ele fala é o seguinte, ele fala, posso não ser o melhor lutador, mas eu sou rei hoje. Aquela coach do King of Fighters, né? Ele bota o King of Fighters ali bem na coach dele. I'm not into the art of fighting, but I am the King of Fighters. É. Você vê só como é que a coisa é sutil, né? É um... Tanto que no SNK vs Capcom, quando o Dan enfrenta o Robert, eles falam assim, porra, tá uma cópia minha. Fala, não, uma cópia minha. Cara, Street Fighter 2 fez um sucesso absurdo. E como tudo que faz um sucesso absurdo, antes de lançar uma continuação, tiveram várias adaptações, ou como podemos chamar de Street Fighter 2-2, Street Fighter 2-3, Street Fighter 2-4, e por aí. A primeira versão lançada foi a Road Warrior, que é aquela que você escolhe os 8, pode escolher um dos 8 lá, Ryu, Honda, Blanca, Guilherme, Zangief, Dalsim. E você escolheu o Ryu, o outro cara que joga contra você não pode escolher o Ryu, porque a escala Pantone era limitada, só tinha uma porta cada um. Você não podia jogar com o Ryu negão ainda. Ainda não tinha o Ryu negão sangue bom. Aí, essa versão sai em 91. Mas pior é como você vê a estratégia de mercado da galera naquela época, né? Eles falam, a gente não precisa lançar um terceiro e começar do zero. A gente pode lançar tipo o mesmo jogo com alguns adicionais, que as pessoas vão comprar o jogo de novo, vão comprar novas máquinas de fliperama e vai ser todo o ciclo de novo. Exatamente. E eles lançaram uma versão que faz o quê? Deixava você escolher os chefões. Quem não queria jogar com chefão? Não, uma das questões é, cara, não foi à toa que eles lançaram outras versões. Por exemplo, em uma das versões, eles alteraram a bandeira de Hong Kong, porque você sabe como é, né? Não, cara, mais importante ainda, eles alteraram mais a bandeira da USSR. Da Rússia. E demoraram pra fazer isso, porque no Champion Edition, que é já em 92, já era a Rússia desde dezembro de 91, ainda tá lá a União Soviética, que era com preguiça. No Hyper Fight, que é em dezembro de 92, que eles vão mudar a bandeira do Zangief. Pessoal, vocês não estão entendendo o ponto da coisa toda, cara. A questão do Zangief não é que ele se viva na Rússia ou não. Ele vive o estilo da Rússia, cara, que é matar o urso, treinar, matando o urso, e depois ir lá com a família dele no meio da neve comer. E depois é assim que o Rock, derivando dos jogos de diversão, treina no Rock 4, pô. Ao contrário daquele russo falso que treina com máquina. Exatamente. E é assim que o Jequi de Urso treina também. Muito true. O Jequi de Urso foi pra Rússia? Não, ele é nas Montanhas Rochosas. Eu assumo que as Montanhas Rochosas sejam na Rússia. Então, a diferença é que não tem neve, é um pedaço de deserto no meio da Rússia. Cara, e depois disso, eu lembro que quando eu era criança, eu fui comprar o meu Super Nintendo, enchi o saco do meu pai pra comprar o Super Nintendo, e ele comprou dois jogos pra mim, Super Mario World e Street Fighter 2. Street Fighter 2, ele comprou o World Warrior, só que tinha Champion Edition. Cara, eu fico muito puto com meu pai, eu falo isso com ele até hoje. Ele vira pra mim e eu falo assim, pô pai, eu quero aquele ali. Era tipo, sei lá, 10 reais mais caro. Na época devia ser, sei lá, 10 mil cruzeiros mais caro, não lembro. Aí eu falei assim, pô pai, eu quero aquele ali, dá pra escolher mais 4 personagens. Aí meu pai olhou assim pra mim com uma cara, tu vai gastar mais 10 reais por causa de 4 personagens? Aí eu não falei nada, eu fui nada. Eu falei, poxa, tá bom. Meu pai não entende de jogos. E eu voltei pra casa com o World Warrior. E você não entendia porra nenhuma de economia, né, cara? Senão você ia saber que o Collor tinha roubado todo mundo e tava todo mundo na merda até aquela época. Fato. Aí, uma curiosidade sobre o Champion Edition. Você sabia que a versão pra Master System era uma exclusividade do Brasil? Não. Foi graças a Teve Street Fighter pra Master System? Teve. A Tectoy converteu por ela mesmo. Era um poste nojento, cara, mas é muito maneiro esse jogo. E botou Street Fighter 2 pra Master System. Mérito do brasileiro. Peraí. Nem tem eu já acho. Poder, acho. Deixa pera, eu falar. Isso agora. É pirateamento oficial, então. Exatamente. Ah, mas naquela época tinha um disco. Os vários clones de Nintendo que saíram aqui eram da Gradiente, um da Dynacon, outra Turma da Mônica. CCE. Turma da Mônica no Castelo é. Da... A Turma da Mônica era um remake daquele jogo lá do Black. Do Wonder Boy. Wonder Boy, é. Não, mas espera aí. Vocês estão me falando. É que no Mega Drive, jogar Street Fighter já era uma merda porque só tinha 3 botões. Eu tinha que dar start pra mudar os 3 botões pra chute. E no Master System, que só tinha 2 botões e não tinha nem start. O start era no videogame, eu tinha que levantar, apertar o start no videogame. Era soco chute só. Era soco chute. Soco chute, pô. Soco chute. Soco forte, chute forte, né? Tudo que importa. E depois tiveram as diversas continuações, né? Teve o Hyper Fight em 92. Que é o Turbo que saiu aqui como Turbo. O Turbo é aquele que a escala Pantone é invertida. Quando você escolhe com o botão default, o Ryu vem azul, em vez de verde. Caraca, que raio. Era mudança de cores e o modo turbo, que o jogo era mais rápido. O que acontece? Então quando nem saiu... especial tinha? Não, quando saiu Street Fighter 2, quase ao mesmo tempo saiu o Fatal Fury. O Fatal Fury, que era dos traíras lá da capa. O Fatal Fury só podia splitter e Andy Joe, tudo bem, todo mundo meteu o pau, falou que era imitação do Street Fighter, que era mesmo. Mas o jogo era um pouco mais rápido, entendeu? Então Sim. Isso fazia uma diferença. Porco capitalista, né, cara? Eles lançaram um jogo inteiro novo que só tinha o turbo, que era mais rápido. Olha a cronologia, olha só. Março de 91. World Warrior, abril de 92, Champion Edition, dezembro de 98 meses só, o Turbo, outubro de 93, o Super Street Fighter 2, que é onde entra Cammy, Fei Long, T-Rock e o DJ. Aí em março de 94, Pokémon 5, o Super Street Fighter 2 X, Grandmaster Challenge, que é o Super Street Fighter 2 Turbo, que é o que tem especial e tem o Akuma de chefão final se você for muito fodão. E pouco tempo depois disso, também pouco menos de um ano, já vi Street Fighter Alpha. Já vão atropelando uma coisa a outra. É, tinha que ser um por ano, né, cara? Tinha o cacete, cara. Tinha que ser um por mês, se pudesse. O Akuma tem a participação especial no jogo X-Men Children of Atom. É. Sério? É. Tinha um Akuma no jogo? Tem. Ele é um chefão. Caralho, eu me senti um lixo agora. Eu não sabia que no X-Men tinha um Akuma. Ah, você é um noob, cara. Caralho, você é muito noob. Como toda boa aparição da Akuma, ele é secreto. Ele é secretão. Ele é secretão e ele deve chegar aplicando o secretão, né? Em 95, em junho, saiu o Street Fighter Alpha, que era já seguindo a linhagem da capa de deixar um negócio cara de anime lá. Com não, pô. Falando sério, Street Fighter Alpha ou Street Fighter Zero, como a galera conhece, foi o melhor jogo de Street Fighter. É a melhor franquia. É a melhor franquia de Street Fighter. Pra mim, até hoje. E assim, levando em consideração história também, porque tem muita história naquilo. Esse tinha história. Vou reiterar que Street Fighter Alpha tinham duas lutas especiais e a luta com o Bison, porque quando chegava no quarto round, tinha um cara especial no penultinho e o último era o Bison. Cara, vou te falar uma coisa que era muito maneira. Uma coisa que era muito maneira no Street Fighter Alpha 3. Foi uma das coisas mais maneiras que eu já joguei no Street Fighter. Era um modo que você dava um lock depois que você zerava o jogo, que era você lutar dois players, o Ryu e o Ken. Já tinha no isso. O Ryu e o Ken contra o Bison, cara. Era isso, muito isso maneiro. Foi isso. E era inclusive com a música do filme animado. Aí depois do Street Fighter Alpha, no mesmo mês, saiu a pior coisa do mundo, cara. Sabe que em 95 foi um ano negro pra franquia Street Fighter, né, cara? Apesar do Street Fighter Alpha ter sido lançado. Porque foi naquele ano que Van Damme fez espacate na tela com Raul Julia em Street Fighter, a última batalha. Cara, vou defender o filme. É, eu também vou defender. Tem mais história que Street Fighter 2. Falei. Caralho, mas sabe o que é pior? Tem. O Comandante Cobra tem razão, cara. Tinha mais mesmo. Agora, a qualidade é outra história, né, cara? Não, uma coisa é ter história, outra coisa é ter história de qualidade. É. Eu prefiro a história do Dalsim e do elefante dele. Vou falar que tiraram o elefante do filme, mas achou pouco, hein? É. O Honda e o Balrog eram da equipe de reportagem da Chun-Li. Ryu e Ken eram traficantes de drogas, cara. O Sagat era um maluco que tava na cadeia fazendo não sei o quê. O Sagat usava terno e gravata, meu irmão. Tinha um cientista da Alcim. O Blanca era o Charlie, cara. Blanca era o Charlie, moleque. Blanca era o Charlie, chamava-se Charlie. depois o Blanca virou Jimmy, né? Esse Charlie, cara, ele na verdade é o Shang Tsung, porque ele já mudou tanto de cara, meu irmão. Naquele desenho animado que tinha do Street Fighter Victory, o Charlie era um negão careca barbudo. Ele não era negão. Ele era moreno. Aí depois, no filme, ele era o Blanca, moleque. No jogo Alpha em diante, ele era um louro de óculos, cara. Porra. O cara que se imagina tudo que ele sabe, inclusive a passagem do cabelo. Mas também pra defender o ano de 95 da franquia, também foi o ano que foi lançado o Street Fighter 2 Victory e foi o ano que lançaram o Street Fighter The Animated Series nos Estados Unidos. Ó, aviso de amigo, hein? Não vejo Street Fighter Victory de novo hoje, mais crescido. Não, não, isso é mentira. Eu vi de novo, achei muito foda. Eles são dois playboys que vão pros bares brigar, cara. É isso que eles são. Cara, mas pena, cara, são flex, cara. Ali, se tu tivesse 16 anos e tivesse mandar Hadouken, tu não ia pra Baronete hoje dar porrada no playboy? Tu não ia, cara. Por que não ia? O Hadouken. É, no desenho é Hadouken, que ensina pra eles é o Dalsinho. Eu vou dizer uma coisa. O filme de Street Fighter, The Movie, gerou, tipo, um ciclo de coisas ruins que era infinito. Eu tenho uma teoria de que toda adaptação do cinema pro videogame é ruim, e vice-versa. Com exceção do Prince of Persia, o último filme, que eu quero um dia falar sobre isso, que foi a primeira adaptação boa de videogame. Aí eles falaram, cara, vamos ir mais longe ainda, vamos fazer uma adaptação do filme pro videogame. Então vamos lançar o Street Fighter The Movie, The Game. Era aí que eu queria chegar quando eu falei que 95 foi um ano negro pra franquia. Porque não bastasse eles pegarem o Van Damme e companhia pra fazer, usarem de modelo pra fazer um Street Fighter. Eles ainda foram inventar personagens novos, cara. Tipo o Capitão Sawada, que é só do... Cara, esse jogo tem três ciborgues que trabalham pro Bison. E um deles, claro, é o Charlie. Outro é o irmão do Billy, que ele perdeu muita parte pro Rex do Speed Racer. É o X. Tá ligado nisso, né? Pois é. É. Ah, o gibi do Street Fighter que o Marcelo Cassaro escreveu, cara. Que ele faz o Zangief. O Zangief vira o Dostoyevsky. E tá ele fazendo aquela pose dele. E a Rainbow Mika fazendo a mesma pose de quem vai agarrar. E eles trocando diálogos assim, poéticos, assim. Sim, o verdadeiro caminho para a vitória começa no campo de batalha. Mas termina apenas quando o lutador conhece a si próprio e o mundo onde vive. Minha pior lembrança desse gibi todo foi quando eu tava no Jornaleiro e eu era uma criança inocente, né, na época e tal. Fui ver, aí tá lá a Rose, a personagem da série Alpha, nua, na cama do Dalsim. É aquele negócio, você fecha a revista e você pensa, quando é que o Dalsim virou o cara comedor de chute? O Dalsim é o homem elástico. Cara, pera aí, um passo à frente, tu já entra no hentai, não vou falar mais nada. Pensa. É o Dalsim, os quatro golpes, vou pra praia, vou também. É o... Macumba vai, Macumba vem. Quando eu aprendi um pouquinho de inglês, eu achei que eu tinha matado a charada. Eu achava que ele, no Shoryuken ele perguntava How are you, Ken? Ele era um cara muito educado. Exatamente. Depois disso, né, teve um Street Fighter 3D, que eu quero nem falar sobre isso. Não, vamos falar, vamos falar, vamos falar. É importante. É o EX, ele foi... Quero falar sobre essa merda, não. Fala você aí. Tá bom, então. Aí saiu o EX. O EX foi... Depois que o Akira, um dos Akiras, saiu da Capcom, ele formou a própria desenvolvedora dele. Aí esse cara saiu tirar o máximo possível do Street Fighter, aí dando na mão dele pra fazer o negócio em 3D, ele fez. E lançou com alguns personagens clássicos e alguns lá que ele inventou lá pra galera, com a galera dele. Que é por isso, como os direitos são dele, até hoje não apareceram em nenhum outro jogo. Alguns seriam de grande utilidade no Street Fighter normal. Tipo Spulomania. Spulomania. Quero dizer, Doctrine Dark era maneiro. Doctrine Dark era maneiro. Todos eram Garuda, né, cara? Garuda é o personagem mais motherfucker. Garuda era aquele cara assim que o Akuma via ele e ficava com medo, cara. Tinha o seu Satã também no jogo. O Wrecker Jack. A Purunpurna, que era a princesa Yasmin do Aladdin, Spulomania. Ele era um Kamen Rider com uma roupa, peça única, com um desenho de esqueleto. Que ela era meio... Ele era meio Deadpool, cara. Com Spulomania? Sim, é o final mais maneiro do mundo, cara. Com certeza. Tu não precisa... Depois que tu vê o final do Spulomania, tu precisa. Tu fala, LSD é o caralho. A parada é o Spulomania. Pô, LSD era o... que é o do, de três barras do Zangief, cara. Esse valia a pena fazer. Ah, Ultimate Atomic Buster. Eu lembro que valia a pena apanhar muito e até conseguir encaixar o especial. Porque quando encaixar o especial, era vitória na certa. É. E, pô, porque o Zangief catava o maluco, começava a subir, passava a estratosfera, via a terra de longe. É. Aí começava a brilhar, a rodar. Aí tinha reentrada na atmosfera. Tinha reentrada, o cara virava um cometa e chegava depois com o impacto, sentando ainda. Pra completar, ele se sentava esse maluco. Depois do EX, o que que sai? Eu até marquei aqui como especial, cara, porque isso aqui é pra mim importante. Dezembro de 96, sai o Alpha 2 pra Super Nintendo. Primeiro jogo em cartucho da história que tinha loading. Fala Round 1, Fight, gelada, pra carregar. Aí começava a luta. Caraca, sério mesmo? Cara, depois de tanto jogo assim, né, cara? Teve, tipo, Street Fighter 2, Street Fighter 2 2, Street Fighter 2 3, Street Fighter 2 4, Street Fighter 2 5, Street Fighter 2 6, Street Alpha. Fighter 2 0, Street Fighter 2 0 1, Street Fighter 2 0 2. Calma, aí teve Street Fighter 2 3D. Aí sim, eles resolveram lançar o Street Fighter 3, cara. O que era a reclamação da galera? O pessoal jogava Street Fighter... Mas aquele negócio, pô, já dominei tudo, já sei mandar especial de todo mundo, me deu uma coisa nova pra eu dominar. Jogaram todo mundo fora, mantiveram só o Ryu e o Ken pra manter as aparências, criaram uma nova gama de personagens. Porque sem Ryu e Ken não, tem, não é Street Fighter, né? Hadouken, né, cara? E sem Hadouken não tem Street Fighter. Baixo frente soco. Wrestler, louro, metido a militar do Bronx. Que era metido ao protagonista do jogo. Ele era o protagonista, ele era a capa do jogo. Não, pra mim ele era metido ao protagonista. Não, cara, ele era o protagonista, cara. Como você botava a ficha no Player 1, o character slash começava nele. O que, que você fazia? Você ia pro Ken ou pro Ryu, na hora. Eu ia, óbvio. Então pronto. Tinha, não, mas aí é o que você escolheu, não que a Capcom queria que você quisesse, né, cara? É, não, você que nem a Capcom americana queria fazer o Guile de protagonista do Street Fighter 2, nem, pelo amor de Deus. Aí eles tentaram muito. O personagem teve que ser nerfado até, porque ele tava um apelo. Muito roubado, cara. Aquela gilete do Guile, tu tirava metade do life do cara. É a gilete americana, cara. É, pensando o quê? E o cara era louro e tudo, cara. Era o maluco, porra, portão, brucutu. Se é americano, é louro. A regra do... Cabelo louro, faixa vermelha na cabeça, calça militar, luva maior que a cara dele. Mas não, o pôster do... O primeiro pôster do Fighter 3 é o Alex grandão. E depois os quadradinhos pequenos lá, com a Helena, o Ken, o Chan, o Dudley, Ryu, o Ibuki, o Ouro, o Necro e os gêmeos lá, e o Yan. Ó, vou falar um negócio pra vocês. Muita gente vai me criticar com o que eu tô falando, mas preste atenção que eu acho isso muito sério. Como ponto de vista, sucesso de Street Fighter 2, jogo foda, viciante, marcou época, Street Fighter 3 foi um fracasso. Um fracasso. Street Fighter 3 é um fracasso, cara. Todo mundo pode falar assim, não, Street Fighter 3 era um ótimo jogo competitivo, teve torneio não sei o que, não sei aonde, Daigo Mehara, caraca, muito bom. Olha só, o Street Fighter 3 é famoso por causa de um vídeo no YouTube, né, cara? Que é aquele vídeo do Daigo fazendo parry no especial da Chun-Li inteiro, morto já no campeonato, a verdade... Encaixa o especial e ganha o campeonato. Exatamente. A verdade é que Street Fighter 3 foi tentar inovar demais. Eles tiraram todos os personagens. Não só que não tiraram, né? É. Primeiro eles tiraram todos os personagens, deixaram Ryu e o Ken. Então a galera falou, pô, eu não tô jogando Street Fighter, eu quero jogar Street Fighter. Aí começaram a reclamar, reclamar. Aí lançou, tipo, Street Fighter 3 2. No Street Fighter 3 2, botaram a Chun-Li. Aí no Street Fighter 3 3, tinha o Akuma também. É. E o pessoal jogava com o Ryu, Ken, Akuma e Chun-Li. Porque qual foi o problema? Ah. O pessoal reclamou assim, eu já sei tudo pra eu dominar. Quando você deu uma coisa nova pra dominar, você tirou toda a base que o cara tinha, entendeu? Você não soube mesclar jogadores da Copa Antiga com a nova geração pra pensando em 2014. Você mudou de uma vez só. Porra, mudança radical nunca dá certo, né, cara? Só que olha só, Street Fighter 3 é um jogo maneiro. Eu joguei bastante. Só que não é Street Fighter. Não tá longe de ser Street Fighter. Street Fighter 3 tem uma inovação muito importante que até hoje tem no 4, que é o parry. Não tem o parry. Tem o parry no 4, sim. Você não precisa fazer. Dá licença, deixa eu explicar. Não. Quando você usa o Focus Attack no Street Fighter 3, se você cancelar, ele vira parry. Certo, certo. Só que você não tem como pegar um especial que o cara dá 20 hits e dá parry em todos os ataques, entendeu? Agora não dá mais. Por quê? Protocolo da Gomehara. Pra quebrar a apelação. Não é apelação, pô. Isso aí é difícil de fazer, pra cacete. O cara faz porque o cara é bom. Mas o cara faz porque o cara não é como errar, porra. The Beast is Unleashed. Pra quem não entendeu, olha só. Tem um comando no Street Fighter 3. Se você apertar a frente na hora exata que você for levar a porrada, você vai dar um parry. Parry significa que você ignora o dano. Esse Daigo Mehara virou o jogador de Street Fighter mais famoso por causa de um vídeo que tá aí no link do podcast, você pode ver. E que todo mundo já viu, né? A gente tá colocando só pra ser educado. Exatamente. Pra quem não viu, né? Porra, sei lá por que tá vendo esse podcast, mas... o cara pega um especial da Chun-Li que tem, sei lá, 20 e tantos hits, ele dá parry em todo... o contexto. Tava 1-1, melhor de 3. Exatamente. Final de campeonato. Final de campeonato. O Justin Wong com a Chun-Li e ele, o Daigo Mehara com o Ken. O Justin Wong tava com o Mehara quase derrotado. Na melhor de 3, 1-1, tava o Ken com 10% de life e a Chun-Li com 93%. E se ele desse um especial que o Ken defendesse, o Ken ia embora. E ele, quando você defende, você toma um daninho. É o chip damage. Não, é, quem tá ouvindo esse podcast sabe isso. Espero. Aí ele foi e mandou... Se você não sabe o que é chip damage, você tem muito o que fazer essa semana, hein? Mortal Kombat não tinha chip damage. Então vamos voltar pro top. E o Street Fighter, ele começa a dar parry no especial da Chun-Li, que é aquele especial de vários hits que ela vai dando... chutinho. Ele dá parry em todos. Isso, chega no final, todos. Quando chega no final, ele pula, defende o último golpe... Que é mais difícil defender no ar. Ele faz isso só pra defender o último golpe no ar e cair emendando o combo dele. Cai da baixa do chute médio e manda o especial Jury Pachiaco, que eu não sei o nome do especial, mas... E ele ganha do cara numa virada. É campeão. Mas foi muito bom, cara. Não, você consegue no vídeo, no vídeo tem a reação da galera, meu irmão. O maluco da galera tá louca. E depois de muitos anos, cara, alguém sabe aí quando que foi lançado Street Fighter 3? The New Generation, 97, em fevereiro. Em 97 foi lançado Street Fighter 3. Street Fighter 4 só foi lançado em 2009. Se a gente considerar o último jogo que sai com o nome Street Fighter, foi o AX3, em 2000, até sair o 4, que é esse ato de 8 anos. A Capcom resolveu dar uma atenção à maior franquia que ela já teve. Ela falou, pô, a gente tem que fazer uma parada aqui que... Não a mais lucrativa, mas a mais famosa, com certeza. Exatamente, é a mais famosa da Capcom, eu diria. A que mais deu dinheiro, eu chutaria que é Resident Evil. Acertou, a que mais deu dinheiro é Resident Evil. Os números deles lá... Infelizmente, mas vamos lá. É um bom jogo, mas enfim. Vendeu 44 milhões até hoje e Street Fighter 28. Street Fighter 4, eles resolveram correr atrás de todos os erros que eles tinham feito atrás. Eles olharam pro trailer e falaram, beleza, risca, começa do zero. E eles pegaram e falaram, vamos ver quais são os personagens mais populares, quem que a galera mais gosta, quem que a galera quer ver de novo. E fizeram o Street Fighter 4, cara. Qual foi a conclusão? Botar o pessoal do 2... E mais personagens novos. Exatamente, alguns do Alpha, alguns do Turbo. Mas pra Fliperama não tem essa galera do Alpha. Fliperama são os 12 do 2, uhum. E os 4 personagens novos: a Bell, o Viper, o El Fuerte e o Rufus, o Lenhador. Que pra variar são os menos populares. Ah, eu não acho. Jogando online eu vejo a galera jogar muito com esse pessoal. O El Fuerte não criou uma droga. Mas o pessoal joga muito com os personagens novos. Não, joga com o Alex. Eles são bons, mas a diferença é a seguinte: você jogar o Daigo. Ele, de vez em quando, ele se arrisca com o Rufus, porque o Rufus é muito bom. Agora, gostar de coração, não. Vamos voltar àquele, né, futebol arte, futebol raiz, futebol moleque, 2D mesmo. E vamos fazer o nosso novo Street Fighter. 2D, porém 3D. 2D, porém 3D, é. A média é 2,5D. Porra, quando eu vi a foto, as primeiras fotos do Street Fighter 4, eu falei, não vai ser maneiro. Por causa do trauma do Street Fighter EX. É, eu vou te falar que graficamente eu ainda prefiro o Alpha 3. Eu ainda acho que o Alpha 3... Realmente, eu acho o Street Fighter 4 muito inferior aqui também. Não gosto. Do que o Alpha 3? É. Eu prefiro 2D, a animação mais fluida, bonita, que esse jogo que a gente tá fazendo agora. A questão é o seguinte, cara. Com o 2D puro, a gente não consegue ter essas firulas que quando tem os especiais, por exemplo, um 4, né? Mas eu sei lá, cara, eu acho uma parada que eu abdicaria. A firula pra mim que basta é você dar um fade out nas cores, aquela escurece tudo, fica, dá o foco no personagem, um pouquinho de brilho. É aquele momento. Suficiente. E aparece aquele avatar grandão no fundo, né, cara? Caraca, isso é muito bom. Mas uma parada, qual é o especial mais memorável do Street Fighter? A tela fica toda preta e só aparece porrada, então de novo. O Comandante Cobra era um daqueles caras que é famoso por gazelar pelo meio desenfreado. Ainda sou. Não parava quieto, fica pulando e ficava apertando o outro. Vocês nunca viram o fluxograma de jogar com quem, não? Na internet? Ó, meu irmão, pulou, Shoryuken. Em minha defesa, eu jogava com o Vega, então eu tinha que pular. Tem dois especiais pra mim que são muito bonitos, muito bonitos. O primeiro é o do Akuma, que ficou consagrado como secretão. Que o... É, porque ele leva o cara pro estudo, né? E faz sabe lá o que, né, cara? Que o sábio pivete da rodoviária já disse. Ia lá, mandou o secretão. Mandou o secretão do capeta. Do capeta. E o outro especial, que eu acho um dos especiais mais bonitos, ele deriva do Street Fighter 3, e ele foi posto agora no Street Fighter 4, né, no Super Street Fighter 4, que é um especial do Ryu dando Shoryuken. Como gerado o soco no pâncreas. É o soco no pâncreas, cara. É o soco no rim, né, cara, que é proibido em qualquer competição de luta. Cara... Esse filho da puta, esse Ryu é o vilão mesmo, cara. Eu vou te dizer uma coisa, o golpe é proibido também em Street Fighter, porque se eu não me engano, o nome é Forbidden Shoryuken. Então é mau caráter mesmo. O Ryu dá um primeiro soco assim, pô! Aí fica em slow motion. Ele dá um soco no pâncreas, push, aí dá um slow motion. Aí ele dá um soco no queixo, push, slow motion de novo. E ele isola o cara pro alto. Fica, e que egocentrismo é esse? Por que você é o player 1 e sempre você olha pro player 2? Porra. Porque você no fala, meu mundo, cara, no meu mundo eu sou o protagonista, porra. Não adianta não, você não vai editar isso agora não, cara. Você ficou muito tempo sem responder, você perdeu, colega. Né, egocentrismo, né, cara? Coisa de... Doce traseiro. Caralho, esse vai ter 3 horas. Pode ter 3 horas, eu não ligo. Mas quem edita sou eu, porra. Você faz em duas partes. É. Vale a pena fazer podcast em duas partes? Pô, se você acha que vale, manda aí um e-mail pra gente. Diz aí o que, que você acha. Mas o que eu mais gostei foi a série Versus. Pode ser Marvel vs Capcom, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Street Fighter. Eu só não gosto quando vai muito longe, tipo Capcom vs SNK, que eu não gostei muito. Tatsunoko, eu não joguei ainda. É ruim? Você jogou? Cara, eu não preciso jogar. Essa é a grande beleza do preconceito, né, cara? Eu não preciso jogar. Eu preciso olhar e falar, não gostei. Não, né? Cara, você provavelmente... Eu achei legal. Não. Não é ruim, não? Não, não achei ruim, não. Mas, cara, quando eles falaram assim, você pode... Cada um vai poder escolher dois personagens, seu inimigo vai escolher dois personagens também, vai ser X-Men de um lado, Street Fighter do outro. Cara, mudou tudo pra mim. Eu lembro que eu ia pra uma locadora de jogos que tinha lá perto do colégio, matava aula pra jogar 30 minutos de X-Men vs Street Fighter no Sega Saturn, cara. Porque era o único que dava pra trocar de personagem. Tão pica, grossa, que o PlayStation não conseguia rodar dois personagens ao mesmo tempo. PlayStation pra jogo de luta 2D, você tá uma porcaria, né, cara? Era o Sega Saturn dava um cacete baiano nele, porque cara. Ele tinha o cartucho de 4 megas de expansão. 4 megas de expansão. Chamaram eles de loucos, cara. 4 megas. Se passava o desenho dos X-Men aqui no Brasil, na TV Colosso. É, o famoso desenho dos X-Men, com o Wolverine com a voz de velhote. E ao mesmo tempo, na mesma época, no SBT, passava o desenho do Street Fighter, cara. Caraca! Não, peraí. Qual era o desenho do Street Fighter? Porque tinha um desenho do Street Fighter, passava cara. Os dois. Tinha um desenho do Street Fighter que o protagonista era o Guile. Era Street Fighter Special Forces. Street Fighter Special Forces, cara. Eu lembro muito, isso nunca vai sair da minha cabeça. Tinha uma cena em que tava o Guile correndo. Aí ele fala, preciso de ajuda, preciso de ajuda. Aí aparece o Blanca pilotando um helicóptero. Blanca era tipo fera, cara. O Blanca no desenho era fera. Era o Blanca no helicóptero com um headphone falando: Comandante Gael, estou a caminho. Mas essa série tem um episódio foda. Não tem, cara. Desculpa. Tem. Calma, deixa eu falar, posso falar? Pode. Tem um episódio do Akuma. É um episódio foda. Sabe por quê? O Guile derrota o Akuma. Não, vão o Ryu e Ken pra enfrentar o Akuma. O Akuma olha pro Ryu. Você é um merda. O Akuma dá um Hadouken no Ryu e o Ryu vai cair no chão. Aí o Ken olha pro Akuma. Então eu, desenho americano, vou derrotar a Akuma. Ele enfia o pau no Akuma, meu irmão. É de brincadeira. Aí, no final da luta, o Ryu levanta assim, olha pra ele e fala: Você conseguiu, Ken! Você venceu a Akuma! Ele falou do Blanca, piloto de helicóptero. Eu lembrei de um gibizinho que eu tinha na época, alguma revistinha que eu tinha comprado na banca de jornal. Tinha a história de Street Fighter, tinha a razão da ilha do Mr. Bison. E no final da revistinha tinha umas histórias avulsas. Eu lembro que tinha uma história avulsa que mostrava aquela velha lenda de que o Blanca tinha aprendido o golpe elétrico dele com as enguias. Aí você abstrai, pega sua mente, imagina aquele cara entrando no meio da água, mandando um tete-to-tete com as enguias, PowerPoint, de como fazer. Detalhe da história do Street Fighter é uma coisa, assim, impecável, né, cara? Vamos só recapitular rapidinho. O Ryu, ele é o cara com menos história da série, porque ele é só um cara... protagonista. Ele dominou o Karate Shotokan, e ele resolveu sair pelo mundo, encontrando, em busca do mais forte. Acabou. Ponto final. História do Ryu. História do Ken. Ele treinou com o Ryu, só que ele tem herança e ele sai por aí curtindo. Ele quer entrar no torneio pra fugir da Elisa, cara, porque ele quer adiar o casamento. De acordo com o Glapso, ele entra pra fugir do casamento. Se ele ganha, ele se casa, ou seja, ele é o único que... ele feliz, né, cara? Ele é o único que se fode no final, né, cara? Não, ele se fode mesmo no final do Street Fighter 4. Termina o jogo, no Super Street Fighter 4, aparece ele onde? Na maternidade, de kimono vermelho, todo sujo, e a Elisa com o bebê no colo. Caraca. Tipo, nasceu, passa uma infecção. Já pararam, as poucas pessoas sabem, mas a esposa do Guile e a esposa do Ken são irmãs. São irmãs, é. Caralho, sério? Isso é ridículo, né, cara? É por isso que quando o Guile ganha do Ken, ele fala, go home and be a family man. É, go home and be a family man. Exatamente isso. Caraca. Te dá pra rata, fala, vai ser um bom marido, seu merda. Mas aí, deixa eu falar uma parada. Street Fighter 3. Acho que conseguiu ter menos história que qualquer outro Street Fighter. Acho que até menos que o 2. O final da Akuma, cara. Qual, né? Street Fighter 3? Não, o final da Akuma era o seguinte. Deixa eu contar a história do final da Akuma. Você foi... zerou o jogo com a Akuma. Você enfrentou um cara lá que era semideus, metade fogo, metade gelo, que eu nunca entendi o cara dele. Tranquilo. Aí você tá lá, aí corta a cena, tá um submarino passando assim. Nós estamos aqui navegando nas profundezas do oceano. Meu Deus, o que é aquilo? Aí tem uma Akuma no fundo do oceano, ele abre o olho. Xoxi! Foi daí que tiraram a ideia daquele filme, o Caçador Outubro Vermelho. Ele destrói o submarino e sai da água assim, xoxi, e acaba. Ele destruiu o submarino? Dava pra ver qual era a bandeira do submarino? Não, não dava. Depois os Estados Unidos entram na guerra com o Japão aí, não sei o que foi, cara. Caralho, isso foi... Da puta fundando o submarino americano. Essa foi a coisa mais random, moleque. Essa aí foi definitivamente random demais. O mais maneiro é que, como todo bom jogo, né? Como todo jogo famoso, Street Fighter 2, na sua glória, teve uma porrada de versão hackeada, né? Tipo, você tinha uma versão clássica da rodoviária que todo mundo era tipo Shang Tsung, podia virar qualquer um. Versão Start. A melhor versão hackeada é aquela que você não precisa carregar pra trás, frente, pra fazer o Sonic Boom. E qual é esse negócio aí do Zangief soltando fogo pelo joelho? Tem a joelhada de fogo do Zangief, né? Do Zangief. Uma dessas versões hackeadas, cara. Caralho. É a mesma em que o Balrog solta Hadouken quando manda o tocão. Eu lembro que eu jogava uma que, tipo, no fliperama perto da casa da minha tia, em Olaria, que o fliperama era tão hackeado que na época eu podia dar Hadouken no ar, que era uma coisa que... Sim. Não tinha. Só que quando eu dava o Hadouken no ar, eu mandava 3 Hadoukens. 3 tinha de 2. Esse que tinha 3, acho que era inclusive que o Dalsin, a rasteira do Dalsin atravessava a tela. Era Street Fighter Freestyle, né? Imagina. Ah, cara, total. Street Fighter era tão maneiro, que como tudo que fez sucesso foi arrastado pra todas as outras mídias, né, cara? Você podia não só jogar Street Fighter no seu videogame, como você via na televisão, revistinha, anime, mangá, e o cacete A4. Tinha Street Fighter até na Marvel. Tinha, tem o show do Wolverine que o Deadpool dá um Shoryuken na Kid Pride. Ele fala Shoryuken. Ele fala Shoryuken. Tem aí no post o link da imagem. Eu vou te dizer que o Deadpool tá dando Shoryuken ainda agora no Marvel's Capcom 3. Agora que ele vai fazer isso mesmo, cara. Porra, agora ele tem desculpa fato pra usar, né, cara? tudo Street Fighter que virou live action é uma porcaria. Pelo amor de Deus. Menos uma coisa. Legend of Chun-Li. Não, menos uma coisa que é pra cacete. Street Fighter, The Later Years. Ah, é verdade, mas isso aí não. Isso aí é. Por isso que é bom, não é oficial. Por exatamente, isso, que é bom. Isso aí não é oficial. Later Years é muito maneiro. Quem não viu, é uma série que tem no YouTube que conta o que aconteceu com o pessoal do Street Fighter depois do tempo. Você tem noção, começa com o Zangief entrando num táxi e reconhecendo o taxista. Sim, Zangief! É o Dao Sim taxista, pô. É, e daí vai, meu irmão. Inclusive o Pânico chegou a ter um quadro de Street Fighter, cara, que era o quadro que eles vestiam alguém com personagem e iam fazer o bônus stage de quebrar o carro. É muito bom. Eu acho isso aí muito engraçado, cara. Aí, uma coisa tem um link aí no post. Uma coisa que você falou agora do som, me lembrou, cara, hoje onde eu trabalho, eu tenho um cliente, uma grande seguradora nacional, que o barulhinho interno da comunicação do Jamais... Lembra quando você viajava de um lugar pro outro? O aviãozinho? Não, e tinha um barulhinho. Um barulhinho. Quando você chegava no destino, fazia um barulhinho. Esse barulhinho toca direto no meu andar lá no trabalho. E eu fico falando. Toda vez que eu ouço, eu falo, cara, Street Fighter. Aí esse maluco da sua. O dono dessa empresa aí, moleque. Ele é um gamer enrustido muito sinistro, moleque. Pois é, né, cara? Esse é um cara feliz, mano. Tudo deriva de jogos, com certeza. É. Sabe, meu irmão? De vez em quando eu paro aqui na frente na rodoviária, no fliperama, e fico olhando o pessoal jogar. Pô, irmão, sabe qual é o perfil da galera? Médio. Maluco de 30 anos, que quando dá 9 horas da noite fala assim, pô, meu irmão, tenho que ir embora porque hoje é aniversário da minha filha. Se eu não chegar em casa, a dona encrenca vai implicar comigo. Bom demais. Mas fala aí, Mestre Splinter. Olha só, falar em cultura pop, pô, algumas vezes chega longe demais. Eu não vou nem falar demais, eu vou deixar aqui o DJ colocar o som pra vocês. Hadouken, Shoryuken, Hadouken, Shoryuken, Hadouken, Shoryuken, Hadouken, Shoryuken. Então, foi isso, próximo ponto. Caraca, eu sei que teve um negócio aí na internet que rolou de um cara que era tipo uma. Que queria ser metido ator pornô. Tá ligado nisso aí? Pera aí, conta a história do cara. O cara era mormon. Nenhum preconceito com você que é mormon, né, cara? Mas assim, se você é mormon, você provavelmente não dá uma coisa, porque você é criacionista e você acha que o videogame é coisa do capeta. Foi. Mas o cara era mormon e acho que um dia ele cansou dessa vida, meu irmão. Viajou para os Estados Unidos, pra Utah. Com o dinheiro que ele tinha, ele se tornou não mais Elder, que era o simples rapaz mormon que ele era no Brasil. Ele se tornou Elder Carinhoso. Orgias em Utah. Você vai poder postar link disso, de todos os vídeos dele? Porque eu não vou poder postar nenhum, mas porra, esse aí pode, não. Pode, não. Tem um que tem no YouTube que não tem nada demais. É o do Blanca. É a versão Blanca. Elder Carinhoso é um rapaz que fez vídeos eróticos com sua morena, que geralmente aparece de bunda de fora nos vídeos, enquanto ele imita personagens de Street Fighter para as câmeras. Caralho. O vídeo principal dele, ele se nu com a sua morena exibindo suas nádegas para a câmera, e ele dá 2 shoryukens e tenta um Tatsumaki Senpukyaku. Com o peru de fora. Helicóptero, né, cara? Tem aquela mania do YouTube agora, tipo, de testar uma teoria que realmente ela vem se provando real. Teoria? Cada vez mais entusiastas ao redor do mundo estão querendo provar que o tema do Guile combina com qualquer coisa que você possa colocar num vídeo. E realmente tem uns vídeos realmente impressionantes com a música do Guile. Momentos de drama, tristeza, felicidade. E a Caraca. Música do Guile com certeza combina com tudo. Eu tô ligado. As misturas de memes, né, cara? Tem um meme do Hitler, daquele filme do The Hunter Gang, A Quebra. Tô ligado. 999. Aí tem um nai, nai, nai. Aí tem hora que alguém abre a porta, aí vai ficar do Hitler ali. Não, cara, tem uma. Tem o melhor pra mim é o do Will Smith com o. É o Will Smith. Com a sua dança aí. Caralho, eles dançam igualzinho. Parece que aquela música foi feita pra isso, cara. Cara, não é por isso, cara. É porque o tema do Guile combina com. Combina com até, sabe com o quê? Combina, sabe com o quê também? Com o pilão Zangief. Os vídeos do Pastor Pilão Zangief também são com a música do Guile, cara. Caralho, é bom demais. Ó, esse Pastor Pilão Zangief, a gente vai postar duas versões dele, cara, porque as duas versões têm aqueles comentários e uma mais engraçada que a outra, cara. Outra coisa também, no Capcom vs SNK... Caralho, se eu deixar o lapso, fala até amanhã. Não, eu tô lembrando de uma coisa atrás da outra. A propaganda da Kaiser no Capcom vs SNK pra PlayStation. Cara, que porra era essa, né, cara? Eu vi depois que você mostrou. Provavelmente, aquilo devia ser música de algum DJ. Devia ser música de algum maluco que, sei lá, botou aquela porra no meio da música. Você tá ligado o que isso parece? Parece essas coisas do Mensagem Subliminar... Tem um amigo meu que, o Anderson, Camisa Mai, visitem o site desse amigo meu, camisamai.com.br, jabá. Cara, ele tem uma frase dele que é sensacional, cara. Street Fighter 2 é imortal. Envelheceremos jogando porra, assim como os velhos de hoje em dia jogam baralho na praça. Caraca! Aí, profundo demais isso. Caralho, eu tô me vendo agora jogando Street Fighter na praça, moleque. Exatamente, né, cara? Eu penso assim, porra, hoje em dia as mesinhas de praça já tem o negócio lá pintado, né? Porra, a mesa vai ter... Vai ter telinhas, cara. Que não, vai claro que não, moleque. A praça, em vez de ter, tipo, uma área de criança com escorrega e tal, vai ter um fliperama. Área de velho, né, cara? A área dos idosos, né, cara? Um fliperama é coisa de idoso. Porra, tem botão, ó. Que porra é essa, né? Caralho. Cara, Street Fighter foi um jogo muito foda, mas se a gente pudesse, a gente falava aqui 5 horas de Street Fighter. A gente pulou muita coisa, se enrolou, foi e voltou, falou de muita coisa misturada, mas cara, é muito bom. Tudo de Street Fighter é muito foda. Vale a pena conversar, vale a pena ter até um segundo podcast de Street Fighter, quem sabe. Fala pra mim, Comandante Cobra, qual a nota que você daria pro Street Fighter, cara? De 0 a 10. Para todos os jogos? Um apanhado geral, né? Como Street Fighter marcou sua vida desde 89 até hoje? Como ele marcou minha vida? 10. Não tem como, né, cara? Porque se fosse possível, cara, pensar na minha vida como gamer sem pensar em Street Fighter. Não tem. Cara, a gente tá muito bonzinho, né, cara? Tá dando 10 pra qualquer coisa, né? Mas não pra qualquer coisa, não. Pra qualquer não, cara. Até agora a gente só deu 10. Então, façam aí a sua avaliação sobre o jogo... Sei lá, fala um jogo ruim aí. Vamos dar 10, porque, né... Tanto no pessoal quanto no profissional, um monstro sagrado dos videogames. Vou deixar bem claro aqui que menor pro Metal Gear é 7, só por causa daquele viado do Raiden. Boa, bem pensado. Aqui a gente só falou do primeiro jogo. É Metal Gear 1, a gente falou Metal Gear Solid 1. Cara, eu chutaria que Street Fighter foi o jogo que eu mais joguei em toda a minha vida. Se você pegar e somar todos os Street Fighters e o tempo que eu gastei jogando eles, sem brincar. Olha que tem MMORPG aí disputando forte. Tem MMORPG que acha que disputa forte, Mac. É, como eu não joguei MMORPG, eu posso afirmar que foi Street Fighter mesmo, cara. Cara, eu virei muita noite, por muitos anos aí, jogando Street Fighter, Marvel vs Capcom e por aí vai, cara. Foi demais. Quem nunca tentou soltar um Hadouken na vida real? Me fala. Cara, quem não tentou soltar Hadouken, tentou fazer a Genkidama, que é a mesma coisa, entendeu? Então... Cara, todo mundo tentou soltar um Hadouken na vida real, cara, porra. Pode ter 40 anos, cara, daqui a 40 anos... Mas quem já tentou dar um Fatality? Tem muito traficante aí que já deu Fatality. Tem até jogador de futebol, meu irmão, dando Fatality hoje em dia. Meu ex-goleiro aí... É Pit Fatality. Cara, é isso aí, galera. www.baixofrentesoco.com, acessem, divulguem, fiquem com a gente, mandem e-mail pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com e espero que vocês tenham gostado, acompanhem a gente no próximo, semana que vem, toda sexta-feira, estamos aí, podcast Eu Gosto de Jogos. Pelo menos meu goleiro dá Fatality. Ah, tem esse detalhe, pô. Se tudo der errado, né, cara, não pode falar que não tem matador no time, né, mano? E a gente vai terminar com a musiquinha da Sandy Júnior, né? Que fala de Street Fighter, né? Não, é sério, cara. Aquela... Tu não sabe qual é, não? Não, cara. Não sei. É aquela assim, ó. Você consegue soltar essa magia que tira quase metade da energia. É baixo frente e o soco apertar. Do Hadouken só tem um jeito de escapar. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Mas olha só, não, sabe por quê? Quando você pula, eu posso te zoar. Engata o Shoryuken que te pega no ar. I got knocked out, but I gotta forget. You're never gonna lick me down.